Azul 4298, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, seu limite é magnética 090 de Simbra. Desça para 4000 pés, Kenia Gama 0 no meio. Ativar a proa 005, limite é 090, desce para 4000, para ajuste 1016, azul 4298. Patrulha Salvador, monitor, bom dia. 3859, informação Kilo, cruza 210 para 160, a curva de azul. 3859, desça para o nível de voo 050, chegada Bonf. 1050, chegada Bonf, 3859. Bom dia, Oscar Papagô, autorizado a acionar, chame táxi. Salvador, Oxané, 62. Uno, nível 380 para o Galeão, para o pronto da cópia. 217, desça para 4000 pés, Kenia Gama 0 no meio. 4016, 5217. Quer repetir a informação? É o Ocean, 6211 para o Galeão, 380, pronto da cópia. Galeão 360, autorizado, só um minuto, cópia, Ocean 6211, prepara da El. 6211, prepara da El. 2000 pés, redução para velocidade de aproximação, segue tráfego na sua. A 6 milhas. 1605, intercept? Intercept, desce para 2000 pés, redução para aproximação, gol no 605. Já está reduzindo, está interceptando o curso localizador. Frequência livre, guardião 07. Azul 4298 para o curso do localizador, curva direita, proa 070. Desça para 2000 pés, Kenia Gama 0 no meio, autorizado sinal de suporte estabilizado. Para o localizador, direita 070, descendo 2000 com 1016, a reportar estabilizado 4298. 2, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ou ajuste no 0 no meio. Ok, no 0 no meio, aguarde, não, vamos ver. O TAN 3304 no solo aos 24. Chame o solo em 1219, bom dia. 219, obrigado, bom dia, 3304. Dado parte principal, Indy Alpha, ponte esperando 2186, ajuste no 0 no 6, bom voo e bom dia, TAN 3179. Parte Indy Alpha, 186, obrigado, bom dia, TAN 3179. Para 3000 manter, 5217. Nível de voo 130, trip 5217. Ah, respeitado, 130, trip 5217. Alô, Salvador, boa, 3304, de pro na Alfa, na escute. Dia 3304, via Alfa, porta da Juliette para ingresso. Alfa vai reportar antes da Juliette, para 3304. 6211, cópia. 6211, pronto para cópia. 6211, Galeão, nível 36120, está autorizado. Aerovia Pesulu 10, até ISMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após Fome Rota. Coluna 10 com curva direita, Natael, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5156, controle 120, décima 8. 26. apenas confirmando. É, nível 360, AP Zulu 10, AT SMAP após Lúvito, após Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 10 com curva direita, saída Leda, após Leda voa Bridge. 5156 é o transponder, 120.8, controle de saída. Subida da El após Leda e após Bridge. Ciente, da El, Leda, Bridge a saída, Oxané 6219. Correto, agora Oxané 6219, chame pronto, pushback. Chamada pronto para pushback, Oxané 6219. 35217, desça para o nível de voo 050. Para o 050, 35217. Está no localizador, está no visual 4298. Azul 4298, aguarde transferência. Prossiga. Grupo 5217, informe velocidade indicada. 240 agora. Grupo 5217, reduza para 2110 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo para 210, número 3 para aproximação 5217. TAN 3179, muito bom dia, pronto, espera da 10, ponto para a partida. Gente, TAN 3179, mantenha o ponto de espera. Temos duas aeronaves já sequenciadas na final e ali é TAN 10. Aguarde autorização para ingresso e decolagem. Afirmativo, hein? Aguardado TAN 3179. O Gol 1605, livre o pouso na 10, o vento é 30 graus, 1049. Livre pouso na 10, Gol 1605. 345. Portará para o táxi 5345, grato. É o pátio 3, agilizando, Lima Cruz Zulu, reporte no pátio 3. Grupo 5217, veteração para sequenciamento, mantenha presente para o seu limite, a magnética 130 de Simbra. Bom dia, Lima Cruz Zulu. Grupo 5217. Oscar Lua, 6312, se aproximando aqui da Juliet. Portão 10, portão 10, Oxiné 6312. Juliet 10, obrigado. Polo 3759, mas é pelo 3259? 3859, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, TAN 3859. Voz 14298, passou externo. Complete sinal de semitorre, 118, decimal 6, azul 4298. 186, grato. Bom, gentil, senhor, tá muito cedo ainda pra gente pedir a cópia aí, mas seria a saída provável aí pra Brasília? A Brasília é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, muito obrigado, senhor, já chamo pra cópia aí, obrigado. Pede. Solo Salvador, Goromeia 05. 05, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 605. Táxi 35345 tem 97 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia alterna com fins. Eu confirmo PLB? 97, senhor, 97. Obrigado, via Indy Alfa, número 2 de ponto de espera, quando pronto, 2786, ajuste no 0 no 1 no 6 agora, ajuste no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia. Ativo para o ponto de espera com o número 2, quando pronto, chama 186 torre, obrigado, bom dia a todos. Ah. Observe o pouso do Embraer azul, após alinhar e manter o 1-0. Após o pouso, alinha e mantém, tá 3179. Oscar Papagolf, prossiga. A sua autorização para ser novendinho em Biopapá permanece. Chame pronto para o acionamento. O azul 4298 no solo aos 33. E libere, chame o solo 1219. Bom dia. Liberando o solo 219, bom dia. Tá 3179, decolagem autorizada da 1-0. O vento é variável com 039, TAN 3179. Autorizado da 1-0, TAN 3179. Torre Salvador 5345 da Trip, agora no ponto de espera da 1-0 pronto. Bom dia, Trip 5345, mantenha o ponto de espera. Mantém na sua escuta, senhor. Está pronto para cópia? Manatim, o pé está autorizado, dá 1-7 à direita, corredor axé. Aciona padrão 0125, controle 120, decimal 8, 2186. A bordo, chama a torre 1186, acionamento táxi e decolagem. O altímetro no 017, agora 1017. Então, bom voo, bom dia. Pode prossiga. 2007, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Para 2000, ILS autorizado, reporte estabilizado, 5297. Decolado ao 35. Controle agora 120.8. Boa viagem. 208, 3179. Tem muito barulho aí no seu background. Bom dia. Sente. De controle Salvador, tá 3179. Tá 3179, contato radar, suba nível de voo 340, saída da Elta, presente voo Ilheda. 340 da Elta, presente Ilheda, tá 3179. Vai. Estabilizou, tá 3859. Tá 3859, completo sinal de semitorre 118, decimal meia. 386, tá 3859. Autorizado, passarei do 2223, chame pronto para o táxi. Trabalhando. Torre Salvador, muito bom dia. Tá 3859, às 1:30 do Simbra, embaixo do trabalho. Trip 5345, decolagem autorizada da 10, vento 40 graus, 049. 3, 4, 5, inicia. Tá 3859, bom dia, continue na aproximação. A Embraer 190 da Trip já iniciou a rolagem, aguarde apenas a pista livre. O ajuste agora é 10 no 7, o tá 3859. Estado início 7 aguardando. TAM 3859, pista 10 livre, autorizado o pouso. O vento é variável, 039. TAM 3859. Livre pouso, TAM 3859. TAM 5345, decolado aos 38, chame o controle. Em 120.8, boa viagem. 728, 5345, obrigado, bom final de semana. Somente. Chamou o solo. Bom dia, gol 1923 para autorização Guarulhos. Sete agora de código 923 Guarulhos, eu tenho 360, prepara a subida da El. Quem aguardando da El? Salvador, Patch Control, morning, this is Trip 5345. Trip 5345, await the contact climb split level 380, bell departure. Bell departure, climb 380, 5345. ILS, Trip 5217. Trip 5217, completo sinal, chame torre 118, decimal meia. 386, 5217. Trip Salvador, muito bom dia, Trip 5217. Bom dia, Trip 5217. Ajuste agora 1017. Aguarde a pista livre. Gente, aguardando a pista livre, Trip 5217. O TAM 3859 no solo aos 40, chame o solo, ano 21, decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Trip 5217, pouso autorizado, da 10, o vento é variável, 039. Trip 5217. Gente, pouso autorizado? A Afirmo, pouso autorizado na 1-0. O vento é variável, com 0-3 nós. 5-2-1-7. Oxané 6225, chamou cópia para Brasília. Cópia Guarulhos. Prossiga. 923 Guarulhos, nível 3620 está autorizado, aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, apoio direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota, decolada 10 com curva direita, Natael, após Leda, e após direto Bridge, aciona transponder 5163, controle 120, decimal 8. Entendeu que está autorizado nível 360, vai fazer a subida da Elze, da Elleda, Leda Bride, a partir de Bride, abre as luzes, até Belo Horizonte, aí direto Trive, transponder 5163, o controle 1208, o 923. Bom, 923, portão 62, chame o próximo pushback. Passarei do 2223 para o TAC, 56 a bordo, 3 horas, alternado Salvador. Bate principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste 1-0, 1-7, então bom voo e bom dia, eu passarei 2-2-3. Passarei 2-2-3, bom dia, ajuste 1-0-7. Solo, Chané 62-1-1, puxa sonar no 08, por favor. 08, aguarde mais 2 minutos, Chané 62-1-1. Aguardando. 359, confirme da visual com o Embraer da Passaredo, taxiando próximo ao través do portão 08. Relativo, visual com Passaredo. Após a passagem do Passaredo, TAN 3859, ingressa via Juliette, portão 1-1, portão 11. Após o Passaredo, via Juliette até o 11, 3859. Salvador, Chané 6225, autorização Brasília. Pio 320, Chané 6225. 320, gente, pode ser. O Chiname 225, Brasília, nível 320 está autorizado, a rota direto Nitsa, November Índia Delta Serra Alfa, Nitsa, após Puído, Papai Uniforme Índia Delta Oscar, Puído, após Upper Whisky 1-0 até Formosa, Fox Romeo Mike, e após direto, conforme rota do plano, decola da 10 com curva esquerda, na subida Momo, após direto Nitsa, e após conforme rota, aciona 5174, controle 120, decimal 8. Autorizado, rota do plano, que é inicialmente Nitsa, após Puído, Upper Whisky 1-0 até Formosa, após direto, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Momo. O código é 5174 e o controle 120 decimal 8, Oxenair 6225. Oxenair 6225 da Oxenair, portão 1, chame pronto, pushback. Chame pronto, 6225. Salve, 5217. 217 via Alfa e após Juliette agilizando remoto no 4. Agilizando para remoto no 4 via Juliette. Gente, passarelo 2223, decolagem autorizada da 1-0. Vento é norte com 3 nós, o 2223. Direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5165, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, na saída da El, Leda Bridge, Interceptor Brasulo 16, DHZ, Trive, Posto 5165. 1208. Correto, a 363, portão 9, chame pronto, pushback. Chamada pronta. Canal Receive Center 125-11, backup 1325, 35345, good day. 6211 vai coordenar com a equipe do solo. Após a passagem, a retaguarda do ATR e da TRIP, que está ingressando agora no pátio principal, após o mesmo calibre iniciar, chame táxi, chame 6211. 7, coordenação após o TRIP iniciar, chama táxi, 6211. T2223, decolado aos 4:30, chame o controle 120.8. 208, passarei 2223. Em Salvador, passarei 2223, decolado, perfil Arbor, cruza 1.500. Passarei 2223, contato radar, suba nível de voo 260, saída Arbor. Atenção 260, perfil Arbor, passarei 2223. F758-26, desça para 2000 país, que nega 1017, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. 2000-017, autorizado, F-Ray, F758-26, chama estabilizado. Tinha liberação na decolagem devido a um tráfego que decolou no mesmo perfil de subida. Aguarde a liberação do controle. 380? Copio. Está autorizado, está 3304 Brasília, nível 380, Apesulo 17, Aerovia, decolada 10 com curva direita na Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5401, controle 120.8. Autorizado então, 3304 Brasília, 380, Apesulo 17, decolada Arbor, transição Elefa, 5401 e 1208. Correto, está 3304, portão 4, chame pronto, pushback. Chamarei no portão 4. Paulo Salvador, bom dia, o Azul 4299, ciente da Lima, para Campinas 360. Nossa, Oscar Papa Golf. Subida da Ana, se escuta para a Copa, graças. Táxi, Oceané 6211, nós somos 102102 a bordo, 340, antena com fins. Pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera Antônio 186, ajuste 1017, agora 1017, tem um bom voo, bom dia, Oceané 6211. Pátio principal, Índia Alfa, lá 186, 1017, obrigado, bom dia também. Tô, obrigado. Controle Salvador, é Oscar Papa Golf. Papa Golf, Oscar Papa Golf, contato radar, suba o nível de voo 080, saída Arbor. Golf, saída Arbor,